dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Para enfrentar Bills, Bulma foi à procura das superbolas de cristal ao Universo 7. Para quem não sabe, o meu nome é Zuno. Bulma foi visitar Zuno, o mestre sábio do universo, e conseguiu informações preciosas com algum sacrifício. Muito bem. Diga-me tudo sobre as superbolas de cristal. Tudo, por favor. Também conhecidas por bolas dos desejos, as superbolas de cristal foram criadas no ano 41 do Divino Calendário, pelo grande deus dragão Zalama. Hã? Começa o torneio! Toda a gente para o planeta sem nome! Quando eu luto contigo, Vegeta, tu fazes-me perceber as áreas em que eu tenho de melhorar. Maldição. Eu sinto a mesma coisa. Mas acho que estou a ficar mais forte. Estou ansioso por combater com os tipos do Universo 6. Garantidamente. Como é que será o Munaka? O quê? Sim, o Munaka. Aquele tipo forte que o Bills vai levar ao torneio, Vegeta. Ele está na nossa equipa. Concentra-te nos nossos adversários. Sim, Vegeta. Mas o facto é que nós não sabemos se os tipos do Universo 6 são realmente fortes. O Bills deu-se ao trabalho de usar o Munaka como trunfo. É óbvio que são fortes. Ah, sim. Tu és tão inteligente. Sim, quando comparado com... Então temos 6 tipos incríveis, incluindo o Munaka. Isto vai ser mesmo fixe. Mas és algum miúdo. Comporta-te, já tens idade para isso, pá. Vá lá! Tu disseste que os guerreiros do espaço são jovens até aos 80 anos. Eu estava a falar da parte psicológica. Hã? Voltemos aos treinos. Vamos. Vamos. Olá, fofinhos! Está tudo em cima? Olá! Em breve vou levar-vos a todos ao local do torneio. Não! Subam a bordo deste cubo uma pessoa de cada vez, por favor. Uau! Onde é que fica a entrada? Mas esta coisa é mesmo uma nave espacial? Isto é um cubo, meninos! Não é nenhuma nave! Hã? Uau! Como podem ver, entrar é tão simples como atravessar uma parede. Uau! Primeiro vamos ao planeta do Bills e lá vamos encontrar-nos com ele e com o Munaka. A viagem durará cerca de 3 horas. Por isso, aqueles que precisarem de ir à casa de banho fazer um xixizinho vão agora. Fiz-me entender? Sim! Ué! Acabou eu! Eu não estou a ver o Son Goku e o Vegeta. Onde é que eles se meteram? Mas eles ainda não chegaram. Eu não tenho notícias deles desde que se enfiaram na sala de treinos. Desculpem o atraso. Ah! Ah, és tu, Jaco. Eu roubei o tempo precioso ao meu trabalho de elite e é assim que sou recebido por vocês? Quem é essa? É a tua namorada nova, Jaco? Que mal educada! Tu vais ficar surpreendida. Este é o ser mais eminente da galáxia. O Rei Galáctico. A sério? Muito prazer em conhecê-lo. Era bom que aqueles dois aparecessem para o torneio que eles próprios vão disputar. Ela não parece muito surpreendida. Bem, Rei Galáctico, tenho de pensar que esta gente já conhece o Deus Supremo e o Deus da Destruição. Estão atrasados! Desculpa, Bulma. É fácil esquecermos do tempo naquele lugar. Mas conseguimos treinar bastante. Que horror! Ai, que nojo! Será um mal, vou tomar um duche imediatamente! Senhor Rei Galáctico, vai oferecer pois é. Desculpem o atraso. Já estamos a cheirar bem. Então, já estão todos? Esperem lá! Hã? Demoraste muito, Krillin. Aposto que não foi só xixi. Cala-te lá com isso. Não digas essas coisas, Son Goku. Desculpem o atraso. Já estamos prontos para ir. Muito bem. Oh-ho! Uau! Mas afinal, como é que esta coisa funciona? Não está a cheirar mal aqui dentro? Está sim! Estou com gases! Isto não se faz em espaços pequenos! Com este cheirinho até me apetece dizer são rosas, senhor! Isto é fantástico! Eu não me importo que tirem fotografias, mas por favor não as publiquem online, está bem? Mantenham-nas privadas, por favor. Hã? Olha, deve ser ele, o tipo muito forte, o Munaka. Não parece lá muito forte. Ai, é sempre assim. Não te deixes enganar pelas aparências, Vegeta. Estão atrasados. Eu peço desculpa, Bills, mas entre duches, xixis e cocós, atrasámo-nos. Ei, tu és o Munaka, não é verdade? Eu já sabia! Eu sou o Son Goku. É um prazer conhecer-te. Sim, sim. Ouve lá, ele é o trunfo da nossa equipa. Não tens autorização para falares assim com ele, percebeste? O Whis disse-me que Munaka significa o grande bico, não é? Sim, é isso mesmo. Então, e diz-me cá, o que é que significa grande bico? Mamilo. Oi? Eu nos mamilos saí ao lado da minha mãe. Ah, pronto, está bem. Mamilos grandes e descaídos. Pronto, estás satisfeito? Sim, sim. Não consigo perceber como é assim tão forte. Sim, é uma personagem vulgar. Ei, e tu achas que nós podemos combater assim rápido? Assim tipo, só 5 minutinhos? Eu pensava que já vos tinha dito que os vossos adversários são do Universo 6. Pronto, está bem, está bem, está bem. Vamos embora. Ah? Avisado, idiota! Eu pensava que ele ia se defender, mesmo sendo um ataque surpresa. Desculpa, desculpa, eu peço imensa desculpa, foi sem intenção. Eu cá estou bem. Toma! Ah, ela até trouxe um grelhador. Porque a carne é melhor cozinhada no momento. Tomem, este Vegeta. É a minha primeira refeição de 63 anos. Ui. Obrigado, eu aceito. Cores? Eu caio mais grelos e repolho. Ah! Tu és daqueles da alimentação saudável. Bom para ti. Já estamos quase a chegar. Oh? Então aquelas é que são as superbolas de cristal! Contra o mal! Mas o que é isto? Eu calculei que fossem grandes, mas nunca pensei que fossem do tamanho de planetas. É que são mesmo enormes! Com este tamanho, devem poder realizar qualquer desejo. Já chega de conversa. Vamos lá, Wiz. Como queiras. Que fixe! Tiveram este trabalho todo só por causa de um torneio. É verdade, o Champa fez isto tudo sozinho. Os deuses da destruição não fazem isto. E se ele o tivesse feito, acredita que ficaria bem pior do que isto está. Queres explicar melhor? Hã? Ficava pior porquê, hã? É ele? Sim, é o deus da destruição do universo 6. Afinal, sempre apareceste. Claro que apareci. Depois de olhar para a tua cara de bebê chorão, vou levar as superbolas de cristal todas para casa. Não parece. Eu vou destruir a Terra. Assim. Já agora e a propósito, eu soube que roubaste algumas coisas destas do meu universo, é verdade? Do que é que tu estás a falar? É isso mesmo. Há 7 bolas e estão distribuídas entre os universos 6 e 7. Ai, como é que sabes isso? Então é verdade. Ai, não. Eu abro uma exceção só porque somos irmãos. Elas vão acabar por ser minhas. Ah, podes passar o tempo que te resta a preparar-te para perder. Já acabaram? Sendo assim, vou mostrar-vos o local. Eu tenho lugares para toda a gente. Aqueles bancos parecem risos. Não têm nada melhor. Ele tem razão. Nós viemos de muito longe para assistir ao torneio. Ninguém vos convidou, pois não? A Bulma tem toda a razão. Eu nunca teria pensado fazer os bancos do público num material tão reles. Nota-se bem que foste tu que o fizeste. O que é que disseste? Wiza? Sim? 1, 2 e 3. Feito uma zona de lazer de luz como aquela. Já viste como ficou bem? Já! Criar obras de arte que o nosso mestre não consegue apreciar é uma grande ofensa ao nosso mestre. Oh? Bem visto, maninha. Ela criou à semelhança do seu mestre. Só mostra que é uma boa profissional. Não falhem no teste escrito, ouviram? Sim! Son Goku! Hã? Há quanto tempo? Eu pensava que assim que se fundissem, não fosse possível separarem-se. Nós pedimos aos Namekianos para usarem as bolas de cristal para nos pararem outra vez. Era um pouco estranho ficarmos assim, mas olha, o que é que se pode fazer? É a vida. Então, era por isso que eu não conseguia encontrar a vossa energia em lado nenhum. Olá, Kibito. Está tudo bem contigo? Soubemos que vocês iam participar num torneio e quisemos vir assistir. Está tudo bem, velhote? Ah, está, sim, mas olha, quando eu te vi a combater com o Bills, Senti-me mais morto do que vivo. O velhote é muito descontraído a falar com os deuses. É verdade. E vocês aí? Hã? Algum de vocês é o deus supremo do universo 6? Ah, bem, sim, claro. Bem me parecia. É um prazer conhecer-vos. Son Goku. Com licença, até logo. Até logo. Tu és amigo daqueles humanos? Bom, aconteceram muitas coisas. Ah? Mas aquilo é permitido. Parece um robô, mas se calhar é uma pessoa, não sei. Olha. Hã? Ah! É o Freezer! Ele também está neste universo! E há uma coisa parecida com um urso! Desculpem, mas por acaso vocês os dois são guerreiros do espaço? Hã? Mas como é que tu sabes isso? Sim, quer dizer que também têm guerreiros do espaço? Sim, eu sou um guerreiro do espaço. O quê? Isso é verdade? Hã? Mas tu não tens cauda? Tiraste-a, não foi? Hã? O quê? Uma cauda? Pensando melhor, a tua roupa parece de guerreiro do espaço, mas do tempo do exército do Freezer. Freezer? Desculpa lá, mas eu não faço ideia do que é que tu estás a falar. Parece que há muitas coisas diferentes por aqui. Que planeta é que os guerreiros do espaço usam como base do vosso universo? O planeta Sadla. O quê? O planeta Sadla ainda existe? Não existe no vosso universo? Não. Depois do planeta Sadla ter sido destruído na Guerra Civil, nós tomámos outro planeta e chamámos Planeta Vegeta. O quê? Espera lá, como assim? Como é que vocês tomaram o planeta? Mas é isso mesmo. Aqui os guerreiros do espaço não são uma raça guerreira. Somos, mas não andamos por aí a invadir planetas. Nós somos contratados sobretudo para acabar com os vilões. Então, vocês na realidade são bons. É completamente diferente. Ouçam, por favor. Vamos então começar o teste. Vamos. Leva-me ao planeta Sadla, se puderes, rapazito. Não te preocupes. Nós não ocupamos planetas como antes. Pronto, está bem. Seja bem-vindo. Mas olha que eu não vou facilitar no torneio, hã? Eu também não. São perguntas simples para determinar se têm o mínimo de inteligência. Têm 10 minutos para acabar e passam se tiverem pelo menos 50%. Ora, o Joãozinho foi à loja e comprou 13 pastilhas elásticas. Mas a caminho de casa encontra 4 amigos e dá a cada um deles 2 pastilhas elásticas. Isto quer dizer então que afinal... Tu aí à frente, não quero mais conversa. Ai. Silêncio. O que é que estás a fazer? Já são só 4. Não podemos fazer nada. Quando o Bubu adormece, ninguém consegue acordá-lo. Por isso que eu não quis que ele fizesse parte da nossa equipa. Tu é que disseste que devíamos fazer um teste, Vegeta. Não quero ouvir mais nada. Vocês só têm de vencer os combates. Bills, o que é que foi agora? Nós temos de decidir a ordem de combate da nossa equipa. Como o Monaco é mais forte, combate em último lugar. Usem o pedra, papel, tesoura para decidirem o resto. Ok, muito bem. Pedra, papel, tesoura. Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem por este momento. Vamos dar início ao torneio das artes marciais do universo 6 e 7, organizado pelos deuses da destruição. Preparemos-nos para ouvir o hino do universo. O quê? Mas o que é isto? Eu não estou a perceber. Yum, meu sonho é ser a Ana Malhoa. Muito obrigado. O que foi isso? E para o nosso primeiro combate, os guerreiros são do Universo 6. Bótamo! E do Universo 7, temos o Son Goku. Goku no primeiro combate? Estão a jogar pelo seguro! Bom combate! Aquele guerreiro do espaço é o tipo que estava no castelo do Bills! Podem começar! Sou eu, o Son Goku. O torneio por que todos esperávamos começou finalmente. Não admira que o Champa tenha escolhido este tipo. Eu não consigo prever os movimentos dele e os meus ataques não têm efeito nele. Acho que estou metido num sarilho. Sim, mas estou entusiasmado. No próximo episódio do Dragon Ball Super, surpresa Universo 6, eu sou o deus super guerreiro Son Goku. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.